Panorama Agrícola para 18 de julho de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua minguante, 18 de julho, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Sexta de boletim do SC Rural. Projeto no norte do estado, em Corupá, gera mais renda para o produtor de banana. Dica do dia. Respeite as leis de trânsito, elas foram feitas para o nosso benefício. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos conversar com a nutricionista Júlia Martins de Albuquerque. Encerrada a Copa do Mundo de Futebol, EPAGRE e Casa Caresc estão dando início ao projeto Copa da Saúde, de medicina preventiva, que envolve melhorias nos hábitos alimentares e também práticas de exercícios físicos. A nutricionista Júlia Martins de Albuquerque fala sobre alimentação saudável. Nessa palestra inaugural, nós falamos um pouquinho sobre aspectos gerais de uma alimentação saudável, né? Composição de uma refeição saudável, atitudes comportamentais em relação à refeição, mastigação, fracionamento, né? Foram esses os aspectos que a gente abordou. Fala um pouquinho mais sobre isso, Júlia. Alimentação saudável envolve o que? Esses hábitos essenciais, quais são? Então, nós falamos um pouquinho sobre a parte de escolha de nutrientes, né? Então, o balanceamento dos nutrientes no prato, né? Na refeição, nas refeições principais. Temos algumas sugestões de algumas preparações para café da manhã, almoço, jantar, lanches intermediários entre o almoço e a manhã, né? Mas uma alimentação balanceada, basicamente, ela tem que ter uma mistura de carboidratos, que são os pães, as massas, os cereais, proteína, que são as carnes, os feijões, e os vegetais, né? E frutas, folhosos, verduras, legumes, frutas de uma maneira geral. A gente consegue contemplar todos os nutrientes essenciais para a nossa alimentação. Daria para dar um exemplo prático? Um prato do almoço, por exemplo, deve ter sempre arroz e feijão? A combinação de arroz com feijão é uma combinação de proteínas muito interessante, né, que a gente pode manter diariamente. Um almoço, basicamente, de maneira geral, como que a gente deve compor? A metade dele, então 50% do prato, composto por vegetais, né, então verduras ou legumes crus ou cozidos, né, da preferência. Um quarto dele, né, os outros 50%, a gente divide em 25% de carboidratos e 25% de proteína. Então, ele vai ficar metade vegetais, né, 25% com uma porção de carne e 25% com uma porção de carboidrato. No caso do consumo de água, no inverno, normalmente a tendência é beber menos água. Que cuidado as pessoas em geral devem ter? A gente tem que estar sempre atento ao consumo de água, né? Não esperar o sinal de sede aparecer, né? Porque quando a gente sente sede, é um sinal de que já há uma desidratação leve, né? Então, a recomendação que a gente faz é que para as pessoas possam até fazer uma continha em casa bem simples, que são 35 ml de água por quilo de peso que ela tem, né? Então, multiplica o peso por 35, o valor que dá é a necessidade de água que a gente deveria ingerir diariamente, né? Se a gente faz uma atividade física um pouquinho mais intensa, fica muito tempo exposto ao sol, no verão principalmente, essa necessidade até aumenta um pouquinho mais, mas a base é essa. A alimentação saudável, balanceada, caminha junto com o exercício físico? É fundamental, né? Porque um complementa o efeito do outro, né? Nosso corpo foi feito para estar em movimento, então a gente precisa constantemente mantê-lo ativo, né? Para ter benefícios tanto na prevenção de doenças quanto no controle do peso. Você ouviu Júlia Martins de Albuquerque, nutricionista, falando aqui no Panorama Agrícola sobre refeição saudável. Boletim do Santa Catarina Rural. cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós vamos até o município de Corupá conversar com o extensionista da IPAGRE, Jorge Livramento. O assunto, um projeto estruturante que está beneficiando a Cooperativa de Agricultura Familiar Rio Novo, produtores de banana. Que projeto é esse, Jorge Livramento? É um projeto estruturante que envolve uma das únicas cooperativas de trabalho com banana no estado, que é a Cooper Rio Novo, né? Focando em duas exigências do mercado, que é rastreabilidade do produto e qualidade que os supermercados exigem, né? Então nós conseguimos juntar esses dois objetivos com os objetivos que eles já tinham internamente, né? Montamos um projeto, ele foi submetido, aprovado e agora está em execução. O que de fato, Jorge Livramento, está sendo construído na cooperativa? Nós estamos aproveitando a caixa de embalagem que eles já tinham feito através da IPAGRE, um projeto de investimento no PRONAF. A caixa de embalagem já estava totalmente montada, mas existem etapas que não tinham sido previstas, alguns equipamentos importantes, esteiras automáticas para economizar mão de obra, ajustes no tanque de lavagem para melhorar a qualidade da água e impedir qualquer tipo de poluição do ambiente, questões de economia de mão de obra nas próprias propriedades, aproveitamento de resíduos, reciclagem de resíduos, uma série de itens e o foco principal, que é a rastreabilidade, conseguir fazer acompanhamento através de balanças eletrônicas e de um programa específico de toda a fruta que entra, processada e embalada, que ela possa ser rastreada no destino final. Tudo acompanhado por peso, né? Porque, na realidade, normalmente, quem conhece a atividade de bananicultura, a unidade que todo mundo utiliza é caixa de banana. E nós queremos tirar esse foco da caixa de banana para quilo de banana. E aí se consegue, então, fazer uma agregação de valor nessa mudança da unidade, né? Em vez do agricultor entregar uma caixa de banana que eventualmente pode ter 22 quilos, mas às vezes chega a ter 26 quilos, nós temos uma caixa de banana com 18 quilos pesado e certinho, sem mais nem menos, né? Pesado, padronizado, com rastreabilidade. Exatamente. Como ele já trabalhava a questão da qualidade, que é fazer a separação da banana de primeira, de segunda, a de rejeito, toda a caixa já tem só um tipo de banana dentro, né? Assim, já classificadinha. Então, agora a gente está colocando uma etiqueta dizendo exatamente quanto tem ali dentro, exato, de qual o sócio é, ou seja, para que ela possa se voltar da propriedade se houver algum problema com a banana, tá? E internamente diminuir as burocracias, que a gente diz assim, ou seja, o sócio vai entregar a fruta, vai ser emitida a nota do produtor dele, a cooperativa vai emitir a contranota e vai imprimir uma etiqueta na caixa de fruta que saiu embalada. Como eles fazem esse embalamento semanalmente, pelo menos duas ou três cargas de banana por semana, é uma coisa que tem que ser bem automatizada, bem feito, para que não haja erro e que não se, digamos assim, não se perca tempo nesse trabalho, né? E é isso que a gente focou no projeto. Quantos produtores de banana da cooperativa Rio Novo estão sendo beneficiados? Hoje eles são 56 sócios, com 34 grupos familiares envolvidos. Ocupam 325 hectares de terras e 230 de banana. Alguns arrendam, né? E produzem no total 176 mil caixas de 23 quilos, e ainda está a unidade assim, de banana caturra, e 13.706 caixas de banana branca. Por ano? Por ano. Né? Então, no próprio nosso projeto, a gente usa a unidade de caixa de banana. E o certo é usar quilo de banana, que aí você consegue saber exatamente onde é que estão todos os pontos de aumento de preço, tudo que o agricultor às vezes não sabe. A produção de Corupá é vendida aonde? Olha, de Curupá sai banana para a Argentina, uns 10, 12%. Esse mês parece que estão um pouco mais compradores. Vai uma parte também pequena para o Uruguai. Grande parte vai, mais de 50% vai para o Paraná. Vai também para o Mato Grosso. Uma parte para São Paulo também, para o Rio Grande do Sul. Então, na realidade, o estado e internamente, praticamente, nós autoabastecemos o estado de Santa Catarina. Correto. Conversamos com Jorge Livramento, da Ipagre em Corupá, sobre esse projeto estruturante do SC Rural que está beneficiando a cooperativa Rio Novo em Corupá. Jorge Livramento, muito obrigado pelas suas informações. Oh, eu que agradeço. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.